anticipated moment in racing. Bem, amigos, voltamos então agora para o último bloco da edição número 86, né? E nesse bloco eu vou estar sozinho, que o Guilherme vai ficar, teve que cuidar da filha dele, eu vou estar sozinho nesse último bloco aqui agora, né? E as perguntas aí, temos as perguntas do Doug Neri, eu ia falar Doug Vieira, mas é outro, do Doug Neri, né? E temos também uma pergunta aqui do, não, só do Doug mesmo. A do Lucas já respondi na edição passada. Bom, a sequência vocês já sabem já, depois das perguntas vem os entrevistas aí e apostas aí para o final de semana. Bom, o Doug Neri pergunta assim, Johanna Long e a Okaiba Racing, vocês acham que vai vingar? Acreditam que a loira pode bater Pintor Series nas oportunidades que tiver, visto que eles provavelmente revezarão algumas provas? Bom, essa luta entre a Johanna Long e o Pintor Series é um carro que não é dos melhores, um carro que é fraco, é até complicado falar qual é o desempenho desse carro aí. É difícil misturar quem é melhor, quem é pior aí. Logicamente que a Johanna Long tem uma experiência de pista um pouco maior que o Pintor Series, né? O Pintor Series regrediu um pouquinho aí, ficou um bom tempo fora das pistas aí, mas a Johanna continua aí na sua atividade aí. Então eu vejo que essa batalha entre os dois aí é complicado até de você mensurar quem é melhor e quem é pior, né? É difícil você fazer essa comparação aí, já que temos um carro que não é muito expressivo, um carro que hora tá tudo bem, hora tá tudo mal, né? Então, fica complicado realmente fazer essa... A Johanna, por exemplo, esse ano fez uma largada, né? Já o Pintor Series fez 16 largadas. O Pintor Series não conseguiu muitos resultados muito bons, porque o carro também não ajuda, né? Então, eu vejo que é difícil falar, né? Por exemplo, as últimas duas corridas do Pintor Series fez... Né, que foi Green em Indianápolis, ele não correu em Iowa, o Pintor Series, ele teve problema no carro, mal completou a metade da corrida, entendeu? Nem completou metade da corrida, mais ou menos. Então assim, é um carro, realmente um carro muito ruim, um carro muito fraco, né? Um carro que está aí para... não é todas as corridas que ele consegue fazer todas as voltas, né, participar da corrida toda, né? É um carro que fica ali só esperando os outros terem problemas para ele poder herdar posições. É complicado falar mesmo. É complicado falar desse carro 97 aí. Mas enfim, talento entre os dois aí. A Johanna Long talvez está um pouco melhor aí, pela ter um pouco mais tempo de pista aí. Mas eu acredito no Pintor Series. O Pintor Series também não é... Talvez ele tenha pouco tempo de pista na Xfinity Series, não tenha tantas corridas. Se não me engano, acho que o Series tem até mais. Não, ele não tem. Ele tem menos corridas que na Xfinity Series aí, a Johanna Long aí, né? Mas eu creio que o Pintor Series é um cara muito mais completo e é um cara que lutava pelo título com o Joe Logano na KN West lá. Lá em 2007. Isso aí é muito bem no passado mesmo. Quem acompanha a NASCAR há um pouco mais de tempo aí. Esse é o Pintor Series. É complicado falar dos dois aí. Realmente é complicado. Então vamos lá, segunda pergunta. O Doug Neri pergunta assim: essa não é uma pergunta, mas um elogio pelo ótimo programa de semana passada, principalmente por trazer informações sobre as categorias regionais. Não porque eu tenha feito a pergunta, longe disso, até porque eu já tinha uma opinião formada sobre as categorias, já que as acompanho mesmo que por VT. Contudo, acho muito importante essas categorias, pois é elas de lá que saem os novatos, né, e firmam sua carreira, como é no caso da Weller Modifieds, né? Até hoje não vi nenhum podcast, programa automobilístico que fale de NASCAR Eu não entendi muito bem, né? Que escreveu assim: que fale de Nasca comentar sobre o assunto, e vocês fizeram com muito louvor. Parabéns e sucesso. Doug, sempre que puder, sempre que for possível, eu prometi que eu vou trazer as informações, e sempre quando eu trazer também, eu quero trazer já no primeiro bloco, né? Não quero trazer no último bloco, não. Eu quero trazer sempre no primeiro bloco já para ficar na abertura aí, para a gente dar sequência, vamos dizer assim, né? Nas corridas aí. E falando em sequência, né? Eu vou passar aqui. A Arca correu em Berlim, né? A Arca teve lá em Berlim no sábado à noite, se eu não me engano, foi no sábado à noite essa corrida, assim, né? O Graham Effring venceu a corrida, né? Ele dominou a corrida, liderou 198 voltas. O Graham Effring tá viajando lá em outra espaçonave lá, o Graham Effring no carro no 23 da Maurice Gallagher, né? A Gallagher, que é aquela equipe lá, a GSM Racing, né? A Gallagher. Então a Gallagher está muito bem aí, lutando bravamente com os carros da Billy Venturini, né? O Brian Keselowski também teve na pista aí. Falando da Billy Venturini, o Mason Mitchell foi o segundo, o Frank Kimmel foi o terceiro, os dois da Billy Venturini. O Brian Keselowski foi o quarto colocado. E eu acho o Austin Wayne Self foi o quinto colocado, fechando o top 5 aí. O Josh Williams foi o sexto. O Kyle Ritterman foi o sétimo. O Blake Jones foi o oitavo. O Hunter Basie foi o nono. E fechando o top 10 veio o AJ Fake. Foi o décimo colocado, fechando o top 10 aí. Campeonato. Como está o campeonato da Arca? Campeonato da Arca, o Graham Effring continua liderando e sobrando com 4 vitórias em 15 corridas, né? Tá aí maravilhosamente bem aí. Tem 9 top 5 e 12 top 10, né? Então, assim, de 15 corridas, 12 terminou entre os 10 primeiros. Tem duas pole, liderou 743 voltas das 2.075 voltas disputadas da Arca esse ano. Ou seja, o Graham Effring vem fazendo um grande campeonato, vem sobrando aí. A média de chegada dele é impressionante. A de largada é impressionante, a de chegada é mais ainda. A média de largada é 4.5, a média de chegada 6.7. O Graham Effring sobrando aí. O Self está um pouquinho mais perto. O Josh Williams também pertinho ali. O Tom Hester, terceiro, também muito próximo. Entre os três, né? Longe do Effring, mas eles estão entre os três ali, estão bem mais próximos ali, né? O resto, pessoal, já temos uma avenida aí, realmente. Não vou nem falar, nem perder tempo de falar deles aí, porque uma avenida muito grande mesmo. Diferença de 1.000 pontos. Por exemplo, o décimo colocado, o Kyle Whittemer, ele tem 1.500 pontos de desvantagens para o Graham Effring. Lembrando que a Arca ainda usa o sistema de ponto antigo, né? Que vitória vale 180 pontos. E assim vai caindo de 5 em 5 pontos até as últimas posições lá. Essa foi a Arca em Berlim. Sábado à noite a corrida muito boa, muito movimentada. Porém, o Graham Effring dominou a corrida. Tivemos apenas 4 trocas de liderança, né? Domínio geral aí. Mas digamos que batidas e empurrões não faltaram nessa corrida lá em Berlim. Falar um pouco da KN também. Perdão, pessoal. Fala sozinha, bravo. Falando da KN, a KN que correu na sexta-feira à tarde, logo após o Qualifier da Sprint Cup, né? Acabou o Qualifier da Sprint Cup, desceram o pau na Billy Hill Vineyard 125. Lá em Watkins Green, né? A KN, vitória do Scott Hector. Se eu não me engano, a primeira vitória dele na categoria. Eu preciso confirmar. Agora, vitória da Justin Marks mais uma vez, né? Os carros aí da Justin Marks aí sobrando, né? Mandando super bem aí. Então, parabéns aí ao pessoal aí. Segunda vitória dele de Scott Hector esse ano. Segunda vitória, ele que é o vice-líder do campeonato, né? Soma aí 4 vitórias em 40 largadas o Scott aí. Ele que foi o vencedor da corrida. O Dalton Sargeant foi o terceiro colocado, o JJ Haley foi o terceiro, o Dylan Lopton foi o quarto e o Cole Custer foi o quinto. O Cole Custer era aquele mesmo que vocês conhecem, você já sabe quem é, já venceu corridas na Truck Series. O Austin Hill foi o sexto, o Willie Baron foi o sétimo, o oitavo, o Noah Gregson, Gregson. O nono foi o Jace Bezley e o Daniel Ehrlich, esses vocês também conhecem. Fechou o top 10 aí lá no. Lá na. Na Billy Hill Vinny White 125. Próxima corrida da AKN, então, nesse final de semana em Smithton. Isso mesmo, se eu pronunciei certo, é isso mesmo. Smithton. A próxima corrida, né? Sábado, o horário não sei falar, porque no site aqui não está o horário, então não sei falar qual é o horário da corrida, mas é. Fica ligado aí no Twitter aí, que o Twitter, ou entra no nascar.com/hometracks, né? E entra lá que tem o horário da corrida. E sinceramente não sei falar o horário, não vou falar besteira não. Mas deve ser de noite, se eu não me engano é de noite. Mas beleza. É, essa foi a corrida do final de semana da KN, né? A KN que esteve na pista juntamente com a Arca. Claro que pistas separadas, né? Um estava bem longe do outro aí. Eu preciso ver também qual foi a outra categoria que teve final de semana na pista. Foi isso mesmo. As duas categorias aí que teve na pista nesse final de semana aí foi a KN West e a Arca. A Modify não correu no final de semana, se não me falha a memória. Eles não entraram na pista nesse final de semana aí. Nenhuma delas entrou na pista. Eu só preciso confirmar aqui, tá, pessoal? Eu tô falando devagarzinho, mas eu tô lendo, porque eu estou lendo. Estou colhendo as informações. Mentira. Mentira mesmo. Sexta-feira, 7 de agosto, o Element Fire Tour esteve lá em Stafford Springs. Stafford é a pista que o Element Modify mais faz corridas lá no ano. São 4 corridas no ano. É a pista que existe o regional mais forte dos Estados Unidos. Tipo assim, é a Talladega dos... Do como eu posso dizer assim? É a Talladega dos caras amador. Lá onde que nasce os fera. É, um cara que veio de lá, Diologano veio dessa região aí, né? Diologano corria lá em Stafford. E eu tenho um amigo meu, que o Fernando, ele que mora em Goiás, ele também correu em Stafford também na categoria, na All-American Race lá, na All-American, não sei o que, esqueci o nome. Ele também correu aí. Realmente são corridas muito difíceis. É uma pista muito difícil, né? Eu tenho um amigo brasileiro, um cara que mora em Goiás, esteve lá. Depois um dia, qualquer dia, eu conto a história dele. É, vitória do Ryan Preece. O Ryan Preece venceu essa corrida aí, né? Ele que largou, deixa eu ver se não largou. Ele largou bem lá atrás. Ele largou em 15º, né? O Ryan Preece. O Doug Colby foi o segundo. O Will Piketek foi o terceiro, Ted Christopher foi o quarto, Justin Bosling foi o quinto, Patrick M, que foi o... Bom, vamos lá então. Com o campeonato, após essa corrida, o campeonato mudou, né? O Wood Pickett, que era o líder, agora ele caiu para a segunda posição, né? E o Ryan Preece assume a liderança do campeonato com essa vitória aí. O Ryan Preece é o novo líder do campeonato, né? Realmente... O campeonato da Modifier Tour aí, pegando fogo. Realmente muito, muito interessante o campeonato aí. Quem estiver acompanhando, assim como o Doug Nery, né? As corridas estão disponíveis no YouTube. Procurem as corridas no YouTube. É só colocar lá o nome da corrida. Lá. Tipo, por exemplo, essa corrida em Stafford foi a Call Before You Dig 150. Né? Coloca lá 2015, Call Before You Dig, o nome da corrida. E vai achar, ou coloca lá o Modifier Tour, né? Procura lá que você tem certeza que vocês vão achar essas corridas aí. Lembrando que geralmente a cada 15 dias, né? Demora-se cerca de 15 dias para essa corrida estar lá no site, lá, porque as corridas tanto da KN como da Welling são transmitidas em delay. Elas não são transmitidas ao vivo e não é transmitida na mesma semana. Geralmente uma semana e meia depois, duas semanas, 15 dias é mais ou menos que para a corrida estar no ar aí pro pessoal aí, que é o tempo que demora para a corrida ser editada e ir pro ar. Certo, pessoal? Então, do regional é isso que aconteceu mesmo, né? Não aconteceu mais nada. A Certain Modifier Tour não correu, já confirmei que não teve no final de semana na pista. Se teve também, eu tô mentindo e não vou falar o resultado porque eu não olhei e não vai dar tempo de olhar. Porque o tempo hoje está muito curto. Estou cansado. Mas eu prometo na próxima falar das duas coisas que se teve. Não, tá, tô brincando. Como eu sou um cara muito bom, eu vou olhar aqui. Mas não teve nenhuma corrida. Deixa eu verificar. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sim, não teve nenhuma corrida. A próxima corrida agora é a corrida combinada. Próxima corrida, dia 19, em Bristol. Corrida combinada, quando corre a Welle Modified Tour, junto com a LCERT Modified Tour. Tá? Lembrando que tem uma diferença entre as duas aí. Uma corre todas as corridas, uma ali é mais pro sul ali. Né? Então, agora é a corrida combinada lá em Bristol, dia 19, no meu aniversário. Por favor, mande presente para mim na quarta-feira, né? E essa corrida também na quarta-feira acontece. Na quarta-feira que vem acontece também a corrida em Bristol da Campeão de Truck Series. Se eu não me falha a memória, é isso mesmo que a corrida é isso mesmo que aonde acontece a corrida Truck Series, acontece as mesmas corridas no mesmo dia, uma depois da outra. Eu vou até confirmar a data aqui, né? Mas a vida da Truck Series não é fácil. É isso mesmo. Dia 19, 9 e meia. 19, 9 e meia. Essa corrida aí da Modify deve começar tipo umas 7 horas mais ou menos. Aí depois vem a corrida da Truck Series, né? Na quarta-feira. É, na quarta-feira mesmo. Então, pessoal, esses aí foram os regionais, né? Para quem gosta aí, eu gosto muito, particularmente gosto demais, né? Foi os regionais aí para vocês terem uma noção do que anda acontecendo. Só sei que lá nos regionais o bicho pega, o negócio é feio mesmo. Bom, final de semana temos a Sprint Cup e a Truck Series em Michigan. E a Xfinity Series viaja para Mid-Ohio, vai lá pro norte dos Estados Unidos, viajar lá em Mid-Ohio para correr a Mid-Ohio 200. Não teve um nome definido dentro dessa corrida aí, né? Começar pela Campeão de Truck Series, a entrelist da Campeão de Truck Series. O Alex Bowman vai estar no 00. Então é o Alex Bowman tá no 00. É isso mesmo. O Alex Bowman tá no 00, o Ryan Blaney no 29, Kenny Fainley, Chad Finley no 30. Austin Dillon vai estar no 33, Todd Peck vai estar no 40, Kyle Busch no 51 e Cody Cowling vai estar no 54, né? E o Tyler Turner vai estar no truque 50. Esses aí são os truques estão aí, os diferentes, né, que estarão aí no field aí da Truck Series aí lá em 34 truques. Lá na Saturday Scars Veteranos 200 em Michigan. O entrelist da Truck Series em Bristol. Como é na quarta-feira corrida em Bristol, o entrelist lá para eles lá vão fechar na segunda, né? Por isso que já adiantaram uma prévia aqui. Lembrando que eu estou gravando o um podcast, tá? Na quarta-feira. Mas eles já adiantaram uma prévia de quem vai estar lá na Truck Series semana que vem. Isso é apenas uma prévia, tá, pessoal? Então é uma prévia aí pra vocês terem uma noção quem vai estar lá. O Kyle Busch vai estar lá na quarta-feira à noite. Precisa nem falar quem vai ganhar, né? Bom, vamos lá. Vencedor. Pra mim, quem vai ser a corrida em Bristol vai ser o cara chamado Matt Crafton. Matt Crafton vai vencer essa corrida aí, vai ser a redenção do que aconteceu no último final de semana, onde que teve umas porradas lá. Então vai ser a redenção aí. O Matt Crafton vai vencer essa bagaça aí. A corrida da Xfinity Series, né? A Children's Hospital 200, que vai ser lá em Mid-Ohio. Lembrando que vai ter bastante shame aí, né? Bastante pinturas aí, diferentes, bem legais aí, com as fotos das crianças, das principais crianças que eles vêm ajudando aí, né? Vai estar muito legal o shame, vai estar um shame bem mais infantil aí. Vai estar muito legal. É espetacular o que os Estados Unidos conseguem fazer com seu marketing, com seu tudo. Tá, o negócio lá é fenomenal, gente. O negócio lá é coisa de louco. É lindo o negócio lá, né? O Derek White vai estar no 13. O Carlos Contreras vai estar no 15, meus amigos. O Kenny Rabuco vai estar no 20. Continua no 20, né? O australiano. E o Alex Tagliani vai aparecer no 22. O Alex Tagliani que tem um passado aí, né, na Mid-Ohio lá. Ele andou muito, super bem, o Alex Tagliani, né, o ano passado nessa mentira. Quem teve no carro 22 no ano passado não foi o Alex Tagliani. Eu preciso confirmar. Ah, foi ele sim. Ele teve no carro 22, sim. Ele foi o top 5. Ele liderou algumas voltas, mas não venceu o Alex Aguilhano. Aliás, o Alex Aguilhano, agora que eu lembrei, o Alex Aguilhano é aquele cara que andou super bem em todos os rounds de course até agora, andou super bem em todos, liderou volta, deu trabalho, mas não conseguiu vencer. Sempre na hora H lá, ele não consegue concretizar a vitória, vamos dizer assim. Então, o Alex Aguilhão vai estar no 22, Tommy Dreese vai estar no 26, Brendan Jones no 33, o Boris Said vai no 54 da Monster, Jimmy Weller vai estar no 90, Tim Conwell vai estar no 13, o Dylan Kiauzenelf, que entrou aqui por último aqui, vai substituir o Peyton Sellers, né? Eu falei agora há pouco dele, né? Vai estar no 97, o John Jackson vai estar no número 79, o Morgan Shepherd vai estar no 89. Então, os 40 carros que estão inscritos aí para mim de Ohio estão listados aí. Quem vence essa corrida aí para mim? Quem vai vencer essa corrida aí para mim é um cara chamado, vou usar, gente, Brendan Gallagher vai vencer esse trem aí. Brendan Gallagher vai fazer daqui, fazer dali e vai vencer. E lembrando que o Brendan Gallagher vai estar com o time mais legal, que vai estar cheio de bola de basquete no carro. E tem um menininho na foto dele no carro lá, vai ter uma foto do menininho lá segurando a bola lá. E o Brendan Gallagher vai vencer essa corrida aí. Vamos lá, Sprint Cup. Quem vence a Sprint Cup? Na minha opinião, quem vence a Sprint Cup, com certeza e mais do que certeza, eu vou apostar no. Só deixa eu conferir o entrelist aqui, mas temos aí 44 carros inscritos, né? Lembrando que o 62 precisa de velocidade para poder se qualificar, né? O 62 é aquele carro que vem tentando se classificar todas as corridas aí. Nesse final de semana, quem vai estar no 62 vai ser o William Sorenson, né? Ele vai estar no carro 62 nesse final de semana aí. Vamos ver o que ele consegue fazer com esse carro 62, se ele consegue tirar alguém aí, que eu acho muito difícil tirar alguém aí, para ele tentar colocar o carro dele na corrida. Falando aqui, bom, aqui não tem ninguém de diferente, não, é isso mesmo, pau na égua, vamos lá, rapidão. Vencedor para mim, quem vai vencer essa corrida aí, vai ser o Casey Kane. Casey Kane vai dar a volta por cima, hoje eu só postei nesse final de semana nos caras que vão dar a volta por cima, hein. Casey Kane vai vencer essa corrida aí, vai garantir vaga no Chase e vai piorar ainda, vai bagunçar mais ainda essa corrida aí, né? Esse último fôlego pro Chase, é pra ver quem vai pro Chase aí. Então o Casey Kane vai vencer, vai bagunçar todo mundo ali, vai ver quem vai tirar aí. Clint Bowyer aí que tá na bacia das almas aí vai ficar fora e o Casey Kane vai embora, vai pro Chase. E isso aí mesmo, Casey Kane vence. Bom, pessoal, essa foi a edição número 86, né? Esse foi o último bloco. Bloco fervendo aí, pegando fogo, né? Rapidão aí, porque eu tô cansado. O dia foi longo, né? Então, pra vocês aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado demais dessa edição. O Guilherme teve comigo aqui, não pôde participar do último bloco comigo, né? O Elião também teve bastante trabalho aí durante a semana aí. A vida de jornalista não é fácil. O Elião tá provando na pele isso daí. Lembrando que, né? Se caso algum problema, se você tiver judicial aqui, se você se sentiu ofendido, magoado, tá triste, cabisbaixo e sentiu ofendido, o Elião é responsável legal pelo podcast, porque ele que assina o podcast, né? Porque ele é o jornalista. Então, se for processar, processa o Elião, porque ele que é o cara do dinheiro e ele que é o jornalista, que ele que assina por todos nós. Lembrando que a gente também é pobre, não tem dinheiro. E também não vai, se você quiser processar a gente também não vai pagar, que não tem dinheiro. Nós pode trocar em, sei lá, em alface. É isso aí, pessoal. Bom, encerrando a edição número 86. Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que você for nos ouvir. Obrigado por mais essa edição, pessoal. Voltamos semana que vem para falar do que aconteceu lá em Michigan, que vai ser uma corrida tipo drag racing, né? O bicho tá pegando. Quem pode se classificar para o Chase aí, tá a fim de correr atrás de vaga, tá a fim de correr. O Kyle Busch está classificado, porém, vírgula, mas ele está em 30º colocado, né? Ele está apenas um ponto à frente do Kowif. Ou seja, o Kowif fazer um top 20 aí, o Kyle Busch tem problema. Kyle Busch volta a ficar de fora do Chase, tá, pessoal? Ele tem vaga garantida mas ele está apenas um ponto à frente do Co-If, né? Tudo pode acontecer, né? Caio Busch está no bom momento, sim, está no bom momento, mas tudo pode acontecer, pessoal. Para falar da, tem uma para falar também aqui, né, de como anda a classificação aí, né? Os que estão por pontos, né? O Jean McMurray é o que está mais garantido com 73 pontos à frente da zona de corte, né? Eu já falei isso daí, vou só repetir rapidinho para vocês. O Paul Merle está 60 pontos à frente, Gordon 58, Ryan Nima 51, Chris Bauer 50. O Eric Mirola com 50 abaixo da zona de corte, 51 Casey Kane, 80 Briffle, 95 Kyle Larson. Lembrando que qualquer um para mim desses quatro aí pode vencer a corrida em Michigan. Se vencer a corrida em Michigan, vai pro Chase e tira o Clint Bowyer. Clint Bowyer roda. Dependendo como for aí, pode ser o Ryan Newman ou até mesmo o Jeff Gordon. Se o Jeff Gordon continuar nessa zica toda que ele tá. O Jeff Gordon realmente está numa zica braba. Não vai, não dá certo, dá tudo errado. O carro quebra, bate, roda, acontece de tudo. Ele vem fazendo as piores corridas da carreira dele. Nunca fez uma corridas tão ruins igual o Jeff Gordon está fazendo agora. Se você perguntar para ele, Leonardo, ele está num bom ano? Não, não está. Num péssimo ano, né? Ele realmente está despedindo da categoria com o pé esquerdo, né? Se eu fosse ele, eu até cancelava essa despedida aí e fazia mais um ano, pelo menos para tentar equilibrar esse ano aí, porque está horrível o ano do Jeff Gordon. Horrível, horrível, horrível mesmo. Tá muito abaixo do esperado Jeff Gordon, né? Jeff Gordon até agora não tem nenhuma vitória, tem apenas 3 top 5, tem 12 top 10 e 3 poles, né? Das 5.743 voltas lideradas, o Jeff Gordon tem apenas 166 voltas, perdão, 5.743 voltas disputadas, ele tem apenas 166 voltas lideradas. Tá muito abaixo da média, muito abaixo, fazendo corridas péssimas, corridas horríveis o Jeff Gordon. Não dá, não vai, não, não sei o que acontece, não sei o que tá acontecendo com o Jeff Gordon, não sei mesmo, não sei. E o Jeff Gordon tá numa grande equipe, tem tudo para dar certo, tudo para acontecer, mas eu não sei o que tá acontecendo com o K24. Deve ser azar de aposentadoria. Só pode, não tem outra explicação. Passar aqui para vocês, pessoal, tipo os fatos, né? Os números mais importantes aí de Michigan, né? Primeira vitória aqui em Michigan foi em 1969, que foi o Kyle Yorboring venceu, né? Ele, nosso grande clássico aí, né? Última vitória foi ano passado, o Kurt Busch venceu essa mesma corrida agora, né? Kurt Busch venceu, perdão, Kurt Busch venceu a corrida desse ano. É a última corrida no, em Michigan, né? Vencendo da pole foram 18 vezes. A última vez foi o Jeff Gordon em 2014, pessoal. Ano passado, o Jeff Gordon venceu essa corrida em 2014, né? Então, quem sabe o Jeff Gordon não consegue vencer, repetir a vitória aí, né? Fazer o back-to-back e vencer em 2015, pelo menos ter uma vitória, garantir alguma coisa aí, né? Largando o top 5 foram 54 vitórias em 92. 92 corridas, né? Outros números mais, os números mais legais aqui, né? De montadoras. Ford tem 54, 34 vitórias, Chevrolet 23, a Mercury tem 12, Dodge 9, Buick 4, Pontiac, Toyota 4 e a Oldsmobile tem 2, né? Qual a equipe que mais venceu em Michigan? Não se espantem. É a Jack Roush, a Roush Fenway. A Roush foi a que mais venceu com 3 vitórias. A Audi Brothers tem 11 vitórias, né? Duas linhas da Ford que venceram muito bem. A Hendrick tem apenas 8 vitórias perto das 3 vitórias da Roush, né? A Joe Gibbs tem 7 vitórias, a Penske tem 7 vitórias também. Bom, pessoal, esses são os números aí, os números mais legais aí lá de Michigan, né? Quem mais venceu aí foi o Kurt Busch tá com 3 vitórias da atualidade aí, né? Os top 10 aí. Então o Kurt Busch aí é o que mais venceu aí nas últimas corridas, tá, pessoal? O Kurt Busch foi o que mais venceu aí. Então vamos lá, pessoal. Encerrando a edição número 86. Obrigado. Voltamos semana que vem para falar o que foi que aconteceu em Michigan e se o pau quebrou lá em Mid-Ohio, tenho certeza que vai quebrar. Nego vai se espremer naquelas naquelas curvas apertadas lá de Mid-Ohio. Pessoal, forte abraço, boa semana, cuide-se bem. Final de semana tá aí, só corrida boa. E nos ouvimos semana que vem. Por favor, em contato com a gente também no Twitter, Facebook e lá no Big One Brasil. Até logo, pessoal.